sofrendo banido de bandida, reclina cabeça pra fugir da mira. Admito no momento, se cala, admira que o jogo nós vira. Cuidado com a mina, até reais, meu vídeo, a área na pista. Que toma rima, metralha, até viva, restrita, que pena na brisa. Sem vir, respira, acredita na entrega da soberania do povo. Do jeito que alguém nunca imaginou, o governo me escravizou. Parece que ninguém nunca avisou, só avistou sua forma de mandar caô. E perpetua a miséria na esfera, não por amor. Imperialismo, caótico, tá ótimo, homem, negócio, sem menos olhos. Só puxa petróleo, notório, storm, surte, super luxo. Sólido, cólico, os olhos, spider, um osso, que quero, não posso. Quero meus olhos, serviço, eu dormitório, por tosse. Faz a confusão, melhor negócio. Para nós, seus obras troços, ainda querem falar de bom modo. Não mode agir, sinto flor de jardim, de jeans, sócio. Tia, sete, derruba no bote, querem que o cast entre de só. Mas nunca argumento, alimento, quantidade, humildade, verdade pros próximos. The cops won't go, going out of my flow. Busted with no dope against Babylon world. It's full of murder. Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui. Querem de toda da forma me destruir como a Fênix. Se as ideias eu morrer, eu surgir com a glória. A sua fúria vai cair. Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui. Querem de toda da forma me destruir como a Fênix. Se as ideias eu morrer, eu surgir com a glória. A sua fúria vai explodir. Vida, porque tu és assim. Sofrendo desde o início, apanhando até o fim. Sem nenhum din-din, mesmo assim com green. Do Goguin, importado sim, direto para ali. Tim-tim, brindei zangão por não ter champanhe não. Com 88, 51, vou para o chão. Igualzinho Sansão, tiraram meus cabelos. Mas ainda tô com a força porque eu sou verdadeiro. Brasileiro na área, revolucionário forte. Forneço a minha mão e tu já quer levar meu braço. E dentro seu porto der, mas nenhum deles nunca aponta. Queimadão na ponta, tentando formar as pontas. Rolos, cana, grana, conta. Os playboy porra da lombra, vale. A canela vazou, te joga no rio de lontra. Entre coma, toma bomba numa R. E o tumulta, bate de frente com ronda. Tua cabeça fica tonta, fecha a conta. Mão de onça, sou de pantera, tô com a garra de tandera. É ponta do dedo amarela, fera. Na erva, graça com a vela, favela, fumando uma vela. Palha de pena, fecha canela, cadela de tela, vela de merda. Na roda, quebrando o bom e com certo, com duro é posse. Tô mó em pingo de arma, vestindo luva de boxe. As para o meu esporte, loco, viajo pro coffee shop. Coffee, coffee, tosse, panela de ácido enorme. Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui. Querem de toda da forma nos destruir como a Fênix. Se as ideias eu morrer, eu surgir com a glória. A sua fúria vai cair. Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui. Querem de toda da forma nos destruir como a Fênix. Fatos amargos, fatos passados e argumentados. Fatos abstraídos na queda do réu primário. Desorientado e tocado na briga, um suspiro novo. Inimigo, bandido, banindo, adindo de um sou negativo. E no gatilho, explode no ouvido, no velho vício. Vestígio de seu vazio, praticando terrorismo fictício. Não tem como me iludir que esse bando de caô. Vice-verso de todos os lados, espalhando o terror. Peço por favor, reflexos antes de fazer seu questionamento. Eu não entendo, mesmo vendo, mesmo tendo e mesmo sendo desenvolvido. Movimento do talento, atento o tempo a todo momento. Vivendo certos acontecimentos, do que se faz é lenda. Já é problema verdadeiro, é a união de coração. Sem interesse é que eu não vejo. Vagabundo, eu tô cabreiro. Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui. Querem de toda da forma nos destruir como a Fênix. Se as ideias eu morrer, eu surgir com a glória. A sua fúria vai cair. Mas eles nem querem saber o que eu faço aqui. Querem de toda da forma nos destruir como a Fênix. Cause the cops won't go, going under my floor. Busted with no dope against Babylon world. It's full of murder. Cause the cops won't go, going under my floor. Busted with no dope against Babylon world. It's full of murder. It's full of murder.